Podcast VHS. Quem o ouve, não se esquece. Seis companheiros atravessam estoicamente o Oceano Pacífico numa jangada artesanal. 1969, inspirados nesta história, quatro amigos descem os rios Zézer e Tejo, começando o trajeto na Ribeira da Sertã e terminando no Cais das Colunas, em Lisboa. Miguel Manso, filho de um deles, escreve um livro de poemas onde cruza a aventura do seu pai e dos seus amigos, aos descobrimentos portugueses e à literatura de viagem dos séculos XVI e XVII. O irmão, João Manso, decidiu registar a viagem em filme. E este é o projeto que nos reúne aqui hoje, com Miguel Manso, o homem das letras e das palavras, e João Manso, o homem dos sons e das imagens. São eles os autores de Bibliografia, um filme documental, com um rumo geográfico definido, mas com uma mensagem sem rumo certo. Olá, João e Miguel, como estão? Olá. Olá, Paulo. Tudo bem? Vocês são uma dupla, um escreve e outro realiza. É quase como a música dos The Weasel, o Dialetos de Ternura, não é? Foi uma vaga ideia essa música. Não conheço a música. Como é que é? Eu escrevo e realizo em privado. Já sei. Tu bem gorda e eu bem magro. Sim. Mas pronto, mas aqui não se aplica bem. Hoje o nosso podcast propõe-se aqui a fazer uma coisa um pouco diferente. Estamos aqui, no fundo, a promover um filme bibliográfico que talvez tenha passado despercebido a muita gente, mas que o Paulo me apresentou. Ele mandou-me o link agora há uns tempos e disse: "Epá, isto é uma coisa porreira para nós fazermos lá no podcast." Era um artigo do Público que ele me tinha mandado na altura. Vocês estavam a tentar fazer crowdfunding. Vocês chegaram a conseguir atingir o valor que queriam, que era 6 mil euros, não era? Atingir esse valor, ficámos pelos 4 mil e tal, não é? 5 mil. Quase 5 mil. Quase 5 mil, mas que foi uma ajuda bastante preciosa para conseguirmos fazer o filme. Mas pronto, essa campanha não correu muito bem, porque ainda passados... A campanha correu muito bem, não? Não, correu muito bem, depois a nossa parte é que não, porque já passaram quanto tempo? Quase 4 anos e nós... Quase 4 anos e ainda não demos as recompensas às pessoas e se calhar... Todas as recompensas, já demos algumas recompensas. Sim, demos a recompensa das pessoas que apenas apareceu o nome do genérico, essas foram logo recompensadas, não é? A partir do momento em que o filme ficou feito. Mas depois a entrega dos DVDs ainda não conseguimos fazer. Então, mas o filme estreou em 2013, certo? Vocês participaram em alguns festivais de cinema? Pouquinhos. Nós estivemos no... Mas estiveram onde? Estivemos no Indie Lisboa, numa sessão especial do ano 2013. E pronto, e foi aí que foi a nossa estreia em Portugal. E depois tivemos a estreia internacional num festival de Turim, o Turino Film Festival. Nesse mesmo ano, se não me engano, em novembro. Sim. Novembro ou dezembro de 2013 também. Passou no Panorama, no Festival Panorama, que é um festival de mostra do documentário português. Fizemos uma antestreia na Cinemateca. E passou também em Goa, num ciclo dedicado ao Fernão Mendes Pinto. Boa. Creio que não me estou a enganar. Sim. Então, e o que é que falta ao vosso trabalho para ter a distribuição? Pronto. Precisávamos de fazer aquilo que queríamos fazer e que fomos perdendo a pica, a energia. Nós queríamos fazer, depois do filme, queríamos fazer uma edição comercial que juntaria o filme, o DVD, os materiais, os textos e alguns materiais do filme e a banda sonora do Tiago Sousa, a banda sonora original. Portanto, era um tríptico que queríamos fazer e que depois foi muito difícil. Nós fizemos isto sem produtora de cinema, fizemos o filme de um modo muito alternativo, muito independente, que foi através de uma associação associação cultural, de uma amiga nossa que no fundo servia de entidade receptora de dinheiro, que geria, mas que eram quem estava a produzir o filme éramos nós, e com a ajuda de algumas pessoas, E depois toda a outra parte de promoção do filme, de distribuição de uma maneira mais... Mais profissional era um pouco... Era mais difícil tendo uma estrutura tão frágil como nós tínhamos. Portanto, já foi muito bom. De certa maneira, temos conseguido fazer o filme, mas depois essa parte ficou descurada porque não tínhamos estrutura para isso. Mesmo o DVD que queríamos lançar e que esperemos um dia lançar, será feito de um modo mais... não do modo... mainstream, digamos assim, mas de uma maneira mais independente, através de alguma editora mais pequena, que eventualmente pode conseguir pôr na FNAC e em algumas outras lojas, mas não num circuito mais alargado. Vamos aqui, eu queria saber uma coisa, vocês, o que é que aparece aqui primeiro? Eu já sei que um de vocês era poeta. Ainda é? Acredito, não sei. Ainda é, pronto. E escreveu alguns livros, mas aqui neste trabalho o que é que aparece primeiro? É o texto ou é a imagem? Foi a captação que foi atrás dos textos ou foram os textos que foram atrás das imagens que vocês foram fazendo ao longo do filme? A ideia para que é começou o texto primeiro, mas... O texto, a bibliografia começa por ser o título de um poema que conta a história desta viagem de jangada feita em que o nosso pai participou com uns primos em 1969. Primeiro apresenta este poema. E neste poema... Que eu escrevi sem pensar, longe de pensar em fazer alguma coisa com ele, deste género. Era só um poema em que eu falava sobre essa viagem e pelo meio ocorreu-me falar da literatura de viagem dos portugueses do século XVI e XVII. E elencando os nomes desses autores. Esse poema aparece no meu primeiro livro, em 2008. Fui publicando outras coisas, entretanto... ocorreu-me propor ao João pegarmos no poema e pormos aquilo em prática. E foi isso que fizemos. Primeiro, até creio que a ideia primeiro era nem metia cinema, nem metia nada, metia só a jangada e fazer a coisa. Depois pensámos que podia ser engraçado pedir a alguém para fazer a reportagem de alguma forma, ou fotográfica, ou de outra forma. Da aventura. E a coisa foi crescendo, e então por que não fazer um filme? E conseguimos fazer, rodar contra tudo e contra todos, e contra nós mesmos, conseguimos arranjar as condições, e não as condições ideais, mas conseguimos fazer a coisa. E qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram durante a produção, ou durante a rodagem, ou estando no Rio? Qual foi a parte mais complicada? Eu diria que toda. Eu diria que talvez estão... Filmar dentro da água. Ou não, filmar essa, na água, que é sempre... As questões técnicas... Essa parte não foi fácil, foi uma rodagem dura. Mas digamos que foi o mais simples, ainda assim. Sim. Todo o trabalho, e depois o tempo... O tempo não nos ajudou, quer dizer, acabou por ser importantíssimo, mas houve assim umas flutuações climatéricas. Começámos no verão, depois chovia. Foi muito difícil. Mas tudo isso acabou por ser o mais divertido e o mais fácil. Mas vocês filmaram vários dias seguidos ou fizeram pausas ou foi por etapas? Não, fizemos praticamente tudo. O grosso do filme foi filmado em 2 semanas, não? Foram 17 ou 18 dias de seguida. E filmaram e fizeram efetivamente o trajeto todo de jangada ou há ali truque de cinema? Há truques. Para começar, a jangada não ia para... No Zezer não há maré, não há corrente. Não há corrente. Portanto, nós estávamos a ser levados para montante. Pelo vento e pela chuva, percebemos, nós tínhamos feito algumas previsões no Google Maps do género, começamos aqui, almoçamos aqui, pernoitamos aqui, tudo mentira, se fosse a remar não dava. E vamos a casa, não, dois dias e retomamos. Se fosse a remar não dava, tínhamos um barco de apoio e o barco de apoio puxou-nos muito. Sim, mas foi tudo feito de seguida, ou seja, depois de com a equipa toda, fizemos mais 2 ou 3 dias de filmagens, a equipa reduzida, em que já não havia as pessoas que estavam na jangada, era só pontos de vista da jangada para as margens, mas o grosso foi tudo feito de seguida. Tivemos 4 dias, se não me engano, numa casa, que é a casa onde estamos agora, onde fizemos a preparação da jangada e a preparação da viagem com os tripulantes iniciais, digamos assim. Aí nessa casa onde estão, que o filme começa então? Que é a casa onde o Miguel vive. Desde essa altura, okay, mais ou menos, que vivo cá. Eu continuo a viver em Lisboa. Mas sim, arrancámos aqui nesta casa e depois fizemos o trajeto até à Foz da Ribeira da Sertã e entramos no Zêzere. E pronto, toda essa parte de filmar dentro de água não foi tarefa fácil, mas mesmo assim é uma parte que deu bastante gozo fazer, ir remando, mesmo com estes problemas todos de termos a corrente contra e estas dificuldades. Foi, essa parte foi fácil. A parte que foi menos fácil, e acho que o Miguel concordará, foi a parte de gestão de egos com as pessoas, os tripulantes os nossos amigos que iam na jangada. Então tu estás a querer dizer que o mutim é real? O mutim é real ou é ficcionado? Tudo o que acontece ali é real. Mas às vezes temos que encenar a realidade, não é? Não, o mutim é real. O que aconteceu foi, nós estávamos preparados mais ou menos para que houvesse alguma coisa que criasse um conflito. Estávamos à espera que esse conflito surgisse durante o tempo do rio, durante o tempo da jangada. Acontece, não à noite. Acontece que era à noite que começou a haver... a violência. Não, o questionar... Desentendimento. Desentendimento, exatamente. Sim, e o questionar o porquê do filme e o que é que nós queríamos dizer com este filme e a pôr um pouco em causa... Isso está bastante mostrado, não é? Sim. Pronto, é só essa... Mas eu achei engraçado foi o facto de vocês quererem usar isso no filme e não cortarem essa parte. Não, isso foi... salvou o filme. Porque eu imagino que vocês depois tiveram que... criar uma segunda... um acontecimento alternativo ou uma história alternativa àquilo que era para ser supostamente a continuidade do filme, que seria vocês chegarem todos a Lisboa. Curiosamente, depois do mutim, tudo ficou muito mais fácil. Até aquela discussão no meio do filme não estávamos ao sabor do vento, não éramos senhores da embarcação. A partir daí... tudo o que parecia perdido foi a noção de perda e de naufrágio completo. Foi isso que fez depois que... Depois disso tudo se encaminhou. Tudo se salvou. Tudo acontecia por milagre, do género. A parte final em que nós chegamos ao Cais das Colunas... E há um incendiamos. Não se deve dizer essas coisas. Não sei se estamos a... Está já a dizer o final do filme. É com vocês. Pronto, tudo isso tinha a ver. Tudo isso tinha. Nós conseguimos autorização para fazer aquilo. Conseguimos autorização no próprio dia, acho eu. Foi uma coisa. Sim, há uns dias antes. Não, acho que foi no próprio dia. Como imaginam, fazer a cena final. Eu tinha a seguinte pergunta aqui: conseguiram queimar a jangada ali no Cais das Colunas em Lisboa sem aparecer a polícia? Era a pergunta que eu tinha. Isso portanto, está respondida. Seríamos presos logo de seguida. Pois. Nós tivemos que pedir autorização. Estava lá a polícia, estavam lá os bombeiros, estava lá a Marinha. Acho que faltava o Presidente da República, mas de resto estava toda a gente. Também exageraram, caramba. Tivemos tudo. Que merecia ser filmado o aparato. Eu dei uma sensação ao longo do filme, por já ter visto o Nono ou a Vanglória de Mandar de Manuel de Oliveira, que é bastante inspirado nos Lusíadas. Vocês foram buscar algo, beber alguma destas fontes? Claro, fomos buscar. Ele estava a beber, literalmente. fomos buscar um conjunto de textos que não ficassem apenas pelo Fernão Mendes Pinto, que é o mais conhecido. Fomos procurar um conjunto de autores. Muitos deles não encontramos, não conseguimos, mas o que conseguimos reunir, o que fizemos foi, depois da rodagem, fomos à procura daqueles textos comunicariam, se enquadrassem com... Tínhamos algumas coisas já preparadas quando tu vês nas margens, no Zezre, três bacanas a banharem-se. Obviamente, a banharem-se. Nós sabíamos que alguma coisa aí ia ligar com o Gange. Portanto, foi fácil depois encontrar textos. Um texto que coincidisse com o imaginário que estava ali, sim. Vocês conseguiriam catalogar o vosso filme num género? Ficção, documentário, falso documentário, uma mistura de ambos? Eu acho que é uma mistura entre documentário e ficção, mas não é como carne resta, nem peixe. Como não é? De resto há muitos, não é? Eu queria que fosse poesia, simplesmente. Vocês há bocado falaram no motim. Eu tinha aqui este Nacho Checa. Falem-me neste passageiro da jangada. A mim pareceu uma pessoa, logo assim que saíram, com uma personalidade bastante vincada. Era o nosso Klaus Kinski. Quem é ele? Era o nosso Klaus Kinski. Grande referência, muito bom. A referência ideal seria mesmo Fitzcarraldo. Para levar a jangada, neste caso era a jangada e não o barco. Sim, até há uma cena que me faz lembrar muito esse filme, em que, ok, nós tivemos que transportar a nossa embarcação pela barragem, Castelo de Bode. Pela barragem, sim. Tivemos que exatamente. Fazer, e aquilo custou bem, e chovia e não sei o quê. Só faltavam os índios. Acho que foi logo após aí que as dissidências começaram, foi logo depois disso, não foi? A discussão no filme está a seguir esse momento, mas as discussões já começaram logo desde o primeiro dia. Bom, com o Nats começaram antes de tudo. Mas foi importante esse conflito. Essa situação acontecer, sim. Sim, sim. Eles viram, depois o filme, certo? Viram o produto final. Sim, sim, sim, sim. E eles gostaram do filme? Qual é o feedback que vocês têm deles? Não sabemos bem. Não, acho que gostaram, acho. O Nacho não acabou por não ver nem sala. Não, ele passou a cinemateca. Foi. A estadia Manso também é da família? Não. Essa foi muito engraçada. Nós ficámos num hotel Valmanso. Exatamente. Segredos de Valmanso. Foram impecáveis connosco. Receberam-nos como se fôssemos uma grande produção de novela. Tiveram que... e vocês não foram nada subliminares com a publicidade, pá. Oh, também, mas caramba, o nome era o que era, também esconder isso também era uma não, piada. Eles têm um plano em que eles estão sentados mesmo à frente do nome do hotel. O lettering, sim, exatamente. Sim, que é pronto, mas não são família. Acho que é o nome de um sítio ali nos Ezos, não é? Sim. Mas aí a piada era que tinha acabado de haver uma discussão, não é? E pronto, não foi um protocolo que tínhamos com esse apoio que nos obrigava a mostrar a fachada, não era nada disso. Vocês conseguem de alguma forma explicar qual é a história deste filme? Uma das características do nosso trabalho conjunto é que o João tem um caminho e eu tenho outro. E talvez pudéssemos, se calhar individualmente, fazer dar uma explicação. Eu dou a minha. Para mim era muito simples, pôr um poema em prática, que é uma coisa que falta à poesia, é ser uma poesia da praxis. Portanto, o que me interessava era sair do papel e ir para o terreno. Essa era e acho que foi sempre o meu objetivo. Não tenho muita resposta para isso, porque acho que é tudo muito subjetivo, não é? Eu acho que as coisas não têm de ser catalogadas nem explicadas. O filme, acho que a piada de todos os filmes, não só deste, é que cada um olha como quer e tira dali o que lhe apetece. Isso depois também depende muito de como tu estás a ver o filme, não é? O que é que aconteceu para trás, quais foram as tuas vivências, como é que estás a sentir naquele dia. Mas o filme é um documentário, não sei, nem sequer sei se o filme é um documentário, se é ficção, se é... Sim, é verdade. Eu qualquer coisa ali no meio. Eu quero acreditar que é um objeto único e que, pronto, e que nós fizemos com muita dedicação. Podia ser muito diferente do que aquilo que é, mesmo a premissa inicial, que desde a ideia de inicial de pôr o poema em prática, depois o que aconteceu foi uma coisa muito diferente do que aquilo que nós tínhamos pensado que iria acontecer. Claro que estas coisas, quando tu vais em modo documentário, com uma folha em branco, por muito idealizes, depois o que acontece na prática é muito diferente, e nós acho que soubemos mais ou menos adaptar àquilo que ia acontecendo e ajustar aquilo que estávamos a fazer. Tudo isto, a própria jangada, nós nunca não construímos, nós não sabíamos se aquilo ia conseguir, tudo aquilo era muito precário. A jangada durou o tempo também do filme. Há aqui muito de experimentalismo em todo o trabalho, não é? Podia correr tudo tão pior, que até mesmo a chuva, depois quando as coisas melhoram, o clima também ajuda, e depois quando volta a piorar, volta outra vez a chuva. Há um conjunto de pequenos milagres que só acontecem quando tu te pões a caminho. E fora de tretas, eu quero-vos dizer que gostei muito do vosso trabalho, especialmente por dois motivos. Por ter estado na dúvida durante bastante tempo se era ficcionado ou documentário, ou se era mesmo um documentário puro. E depois por ter percebido que vocês foram improvisando muitas das coisas à medida que elas iam acontecendo. E apesar de uma outra questão técnica de som, que eu imagino que não deva ter sido muito, nada fácil, não é? Como tem a vertente documental e o facto de o assumirem, acaba por desculpabilizar essa ou outra pequena questão técnica, o facto de vocês também entrarem e de se ver a equipa técnica, neste caso vocês tinham um diretor de fotografia, essa crueza ou rudeza, de alguma forma, dá-lhe um cunho de verdade. E isso foi o que eu mais gostei no vosso trabalho. Queria deixar uma palavra, eu desconhecia o que seria trabalhar em cinema. E quando eu senti que o mutim estava a acontecer, eu julguei que o mutim se iria estender à própria equipa do filme. E percebi depois o que é a força de uma equipa que, não importa o que aconteça, que está presente. E essa descoberta, para mim, foi das coisas mais maravilhosas, ver uma equipa que está... Sim, acho que nós tínhamos também sempre a noção que, por muita porcaria, entre aspas, que acontecesse, que acho que o filme ia ser sempre feito. Eu, pelo menos, nunca perdi esse discernimento, nunca deixei de ter essa certeza. Não sabia era o que é que ia sair dali, mas ao mesmo tempo estava contente porque, à medida que estávamos a filmar, eu sabia que estávamos a filmar coisas muito boas e filmámos muita coisa, houve mesmo também muita coisa que depois não houve espaço para entrar. Mais 50 horas para aí? Sim, duas câmaras a tempo inteiro, mais depois acabámos por pedir uma terceira câmara, tínhamos uma GoPro, tínhamos imenso material. Nós apresentámos uma versão para a RTP que depois... Não é a mesma versão que depois aparece no Indie e no Festival de Turim e por aí fora. E esta versão que vocês viram é a versão que nós finalmente conseguimos fazer, que tem mais 5 minutos. E foi... Pronto, corrigimos algumas coisas. Portanto, a versão que nós queríamos agora lançar no DVD é esta versão final. João, isto é um à parte. Tu assinas assistência técnica de realização do Fátima, do João Canijo. Isto é verdade? Eu trabalhei como segundo assistente de realização nesse filme. Eu trabalho como freelancer em cinema e pronto, e já trabalhei com uma série de realizadores portugueses. E que tal essa experiência? Há semelhanças entre a bibliografia e o Fátima numa perspectiva... Não foi nada, foi uma rodagem muito dura, mas se calhar ainda foi mais dura, porque foram 2 meses a filmar, eu trabalhei 3 meses, fiz um mês de preparação e depois mais ou menos 2 meses de rodagem, se bem que o realizador já estava a trabalhar há muito tempo antes, as atrizes também foram para Trás-os-Montes com bastante antecedência. E pronto, e foi um filme de estrada muito, muito difícil, mas há uma espécie, que se calhar a única coisa que pode ligar os dois projetos é a questão da fé, não é? De acharmos que neste caso que elas vão conseguir chegar a Fátima E nós que íamos conseguir, a nossa Fátima, neste caso, era o Cais das Colunas em Lisboa. Portanto, há esse paralelismo quase religioso que pode unir os dois trabalhos. Iremos poder ver alguma outra produção dos Manos Manso ou nem por isso? Nós fizemos uma viagem a pé daqui de casa, outra vez, até Vila Velha de Ródão, para onde depois fomos a pé para Vila Velha de Ródão, foram 40 quilómetros, mais ou menos, a andar. Vocês não param quietos. E estamos a trabalhar sobre isso. E depois estivemos acampados numa espécie de uma ilha no Rio Tejo durante duas ou três noites e pronto, depois houve uma performance inserida num festival literário. O António faz um recital de poesia numa canoa. Bom, esse trabalho era para ser apresentado, não sei se vai ser apresentado completamente, vamos só mostrar algumas coisas. Neste encontro de poetas que há todos os anos em Vila Velha de Ródão. Portanto, estamos a trabalhar para eles, estamos a trabalhar para esse contexto num filme. Sim, que será uma curta metragem. Mas que ainda estamos em fase de montagem, mas uma fase ainda muito inicial. Sim. Quem tiver curiosidade em ver o vosso filme, onde é que o consegue o fazer? Em algum sítio? Recomendem aí as vossas páginas e o que é que tem online. Para quem quiser ver. Neste momento não pode, ou seja, o filme está online, mas em modo privado, através de uma password. Sim. Nós estamos aqui a ver se conseguimos então o tal DVD. Não, se alguém nos pedir, desde que se comprometa a não mostrar ninguém, não é? Ou seja... Porquê? Porque nós estamos mesmo... Isto é uma coisa lixada. Porque nós estamos mesmo tristes com o facto de não conseguirmos... facilmente completar o círculo e o ciclo deste filme, que teria que ser finalizado com esta coisa que nos propusemos. Portanto, estamos neste com esta coisa em cima dos ombros que não, há 4 anos. Já fomos mostrá-lo às escolas, já fizemos sessões privadas em galerias e coisas do género. Sim. Portanto, estamos abertos. Se alguém nos convidar, nós temos todo o gosto em ir mostrar o filme e falar sobre ele. Queríamos realizar o DVD para entregar em primeira mão às pessoas que apoiaram o filme na campanha que fizemos. E antes disso, vai estar aberto a todos. João e Miguel, um grande obrigado aos dois por se terem disponibilizado a conversar connosco. A partir de casa, da casa onde começa o vosso filme. E vamos acompanhar com curiosidade. Sim, muito obrigado. Eu não sei se foi um esforço adicional por estarem juntos para gravarmos, mas agradeço-vos. Espero que vocês não desistam dessa ideia. E boa sorte aí para os próximos trabalhos também. O nosso podcast segue a sua programação normal, muito em breve. Continuem a acompanhar, vemos de voltar outra vez aos outro tipo de cinema, não é, Paula? Exatamente, cinema independente feito em Portugal por portugueses, porque não, não é? Malta, adeus, obrigado e até à próxima. Um abraço e obrigado. Tchau, abraço. Adeus. Tchau, adeus.